Este é o episódio 66 do Até Tenho Amigos Que São. A convidada é a Da Chick e a conversa foi gravada ontem na Casa Independente em Lisboa, sítio ao qual peço desculpa publicamente por não ter pedido autorização antes. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, nem de fazer like na página do Facebook. E aí? Tu sabes que isto era o Felicidade? Sabes que eu ia não... fazer perguntas a brincar contigo? Pois! Contigo. Não é? Sabes? Ai, foda-se, desculpa. Ai, não, sorry. Diz palavrões? Posso dizer, ok. Também sabes dizer palavrões em português? Em português, também sei. Acontece. Às vezes. Não é só em inglês? Não é só em inglês. Normalmente é em inglês, mas pronto. É. Isto poderia ser mais nessa onda de estar a fingir que estava a gozar contigo, mas não. Não. Vai ser tudo sério, então. Não, é tudo sério, é só falar, ter uma conversa com uma pessoa, basicamente é isso. Ok. Sobre as coisas que essa pessoa gosta e tipo histórias dessa pessoa e etc. Ok, tudo bem. Ok. Sim. Onde é que estiveste a tocar este fim de semana? A tocar, a atuar? Em Évora, na sexta, e em Guimarães. No Instagram, pois. É isso. No sábado. Foi interessante. Foi muito interessante. Porquê? Porque é que foi muito interessante? sobretudo Guimarães, porque ainda bem que isto não aconteceu ontem, nem há dois dias. Que aconteceu, opá, eu não sei, aconteceram-me duas coisas que nunca me tinham acontecido na vida no concerto. Uma delas foi cair. Foi incrível. Sim. Foi incrível. E senti-me a Beyoncé um bocadinho. Não, porque a Beyoncé levantaria-se logo, eu não me levantei logo, fiquei-me só a rir. E outra cena foi que rasguei o lábio todo, meu. E saí do concerto, tipo, na última malha, saí Mas do concerto, como é que tipo. O lábio de... Tanto, há saltos, né? Sim. Da Chic, live, muitos saltos, muitos empurrões com os meninos. Sim. E aconteceu que, com o microfone na mão, um dos boys veio contra mim, pá. E foi horrível. Foi horrível, eu pensei que tinha ficado sem dentes e tudo. Mas não se nota, mas, não, porque agora, já sarou. Já está bom, mas isto ficou mesmo, okay. Tipo. Fiquei mesmo assustada, meu, tipo, yeah, foi um bocado grave, virei-me tipo para o mic, para o DJ. Sim. E olhei assim para ele. Podes dizer que só ele também é uma pessoa com discos e... É o Michael conhecido. Knight, que é o meu DJ também, para além de, depois de ser um grande amigo meu, também é meu DJ. Foi que eu li uma vez uma coisa sobre ti, uma entrevista, não sei onde, tu disseste foi ele que te mostrou rap na vida? Sim, começou a levar sim, para... Sim, eu conheço o Miguel há muito tempo, nós nos conhecemos no 10º ano, portanto isto é há bastante tempo mesmo, eu tenho 27 anos, okay. O 10º ano já foi, não consigo precisar, mas eu tinha o quê? 17? Que idade é que tens? Não, 18? 17? Foi há 10 anos. Não, calma, estamos em 2016. Estamos em 2016. Eu conheço o Miguel à boé. Há quase... Pronto, há uma medida de tempo ótima. Não, há muito tempo. Pronto, éramos colegas de turma desde o 10º ano. Okay. E dávamos bem. E ele nessa altura era também rapper, mas era um rapper assim mais underground, vá lá, que era o Don C, que fazia música já nessa altura, etc. Com o Agir também ali a Telheiras e vivia ali ao pé da escola e tudo. E sei lá, era aquele rapaz com quem tinha, sei lá, conversas de música. E ele, nessa altura eu era um bocadinho mais cenas de... Pronto, a cena de jazz e a cena soul sempre ouvi muito isso, mas eu estava mais na cena da altura, aqueles R&Bs e aquelas coisas da altura, mais tipo MTV 2000, que também... Uma das coisas que eu faço sempre aos convidados é o para especificar isso, sim. Aí é meu, tipo o que é J-Lo's e pronto. Coisas assim desse género. Que eu não me arrependo, atenção, isto não é uma coisa má para mim. Dentro dessa etiqueta que é MTV, ia ser mais pop. Anos 2000, R&B, há um monte de coisas, era para perguntar quais seriam as coisas. É a cena mais pop, yeah. A cena mais conhecida e que nos era chegada cá a Portugal. E sei lá, e para além disso ele era um grande conhecedor de hip hop e trocávamos CDs e eu estava sempre a meter-me com ele para ele fazer tipo freestyles e coisas do género. Pronto, e entretanto somos amigos desde então. O que é que eram essas coisas que te fizeram despertar para o rap? Essas coisas, epá, sei lá, aquilo entrava dentro de mim como muita música entra, não havia assim nada particularmente especial, sei lá, mas eu acho que é uma coisa muito natural. Não, mas quais eram os nomes, mais especificidade, outra vez? Que nós falávamos. Sim, e coisas. Ei, foda-se, ainda na viagem estivemos a falar da Lil Kim. Sim, que entretanto está tipo estranhíssima e eu desconhecia. Tipo, a Lil Kim tem o quê? 30 e muitos anos? Ou 40? E parece que tem tipo 60, meu. Está tipo toda mexida, toda... Mas está assustador, está mesmo... Living in America. E... sei lá, estamos a falar disso, sei lá, os 50 Cent das vidas... Pressão para se manter nova e relevante, pressão que muito foi sobre as mulheres, etc. Sim, isso para mim não... É um tema muito... sei lá, isso para mim, essas pressões, essas cenas para mim não... São opções de vida, mas não é? Existem. São opções de vida. Não, existem, existem, mas quer dizer. Não é? A opção final fica e é sempre tua. Tipo, sei lá. Sim, claro. Sentes pressão ou não? Aquilo ultrapassa um bocadinho a pressão, cheira-me, mas. Sim, nunca sabe. Tempo não, a Lil Kim. Ok. Outrageous. Sei lá. Ela tentou ter um bife com a Nicki Minaj, pois a Nicki Minaj até fez aquela música sobre ela, que era estupidão. Adoro, okay. Adoro bifes. Adoro bifes? Não, curto bué ver, porque eu sou mesmo. Eu odeio bifes. Qual é o teu bife tipo... favorito? Desses de ver à distância. O meu bife. Opa, foda-se, vou ter que dizer o Kanye com a bacana. Como é que ela se chama? Com quem? Com a Taylor Swift? Com a Taylor Swift. É incrível. É incrível, meu. É porque é tipo. Não é tipo. Sim, agora não é coisa... um bife do bairro, não. É tipo. Kanye. Para quê? Para quê? Saiu agora uma coisa da Kim Kardashian a dizer. Eu disse, não percebi, não li. Eu não percebi bem. Eu li o título, mas já caguei. Sobre ela, pronto. Ok. Sobre ela estar a mentir, não sei. Coisa assim do género. Não, mas esse bife é bom, esse bife é bom, porque tipo, para mim, o Kanye não se pode, não é? Pá, acho que não havia necessidade. Estava por falar em bifes que o Kanye já teve, estavas a dizer que o 50 Cent também era um desses nomes. O 50 Cent, opa, essa cena que o Jay-Z e Pharrells e Neptunes e sei lá, coisas fixe e boas. Por aí. Yeah, que era o que se passava. E ainda agora falamos tipo sobre hip hop e o Bill mostra-me coisas boas também. E não estava só a falar da tua relação com ele, estava a falar dos teus gostos musicais e o que é que ias ouvir. Não, pois acabaram por ser um bocado esses e acabei por me ligar um bocado mais ao hip-hop e comecei a explorar um bocado isso. Mas... e foi isso que, de certa forma, porque para além disso, do Mike ser um responsável por me ter mostrado um bocado o mundo do hip-hop, foi também quem me produziu o meu primeiro beat. Que era, ele tinha um projeto com o nosso outro amigo nosso, que era o Tiago, que é o Tiago. Sim. O Tiago está vivo. Que era um refill, que eu ali de calma no mercado e não sei o quê. Foi quando eu comecei a conhecer ali o Shinobi, o Molinex, os bandidos e essas cenas. E também foi com eles que eu comecei a trabalhar e com quem eu fiz dois temas, que foi o My Booty e o Kaboom, se não estou em erro. Com o refill? Com o refill, fui, criei o MySpace, etc, etc. Pronto, e então, pronto, como andávamos nesta fase de mostrar música um ao outro, eu já tinha esta cena, tipo, de falar um bocado à black americana já nessa altura, e foi por causa disto tudo que surgiu um bocado de chic, que foi eles saberem que eu gostava deste mundo, que gostava de escrever, que, pronto, já estava de certa forma... familiarizada com o hip-hop, então surgiu, tipo, fazemos uma música e pronto, isso deu um despertar para tudo o resto. Yeah. E depois começaste a ser produzida também pelo Munez, não? Isso veio muito pouco, isso veio, ainda trabalhei com Manaia, sim. Ainda trabalhei com o Blair, e depois é que veio a Disco Texas, yeah. Que eu mandei-lhes um mail e tal, como é que é, vamos fazer música, e yeah. E passou a ser uma coisa diferente do que fazias, ou não? Tipo... A última música que eu fiz com esse produtor, o Blair, já que era a Disco Freako, eu já me sentia... Por acaso, não foi a última foi a Monster. Mas eu já estava a perceber que esse mundo mais disco, se bem que ainda era uma música bué trash e bué eletro, que eu gostava disso. E foi nessa altura também que eu comecei a soltar um bocado e a começar a cantar. Porque eu não tenho... Eu não estudei música, nem tenho nada... Sei lá, não tenho... Nunca fui educada para o mundo das artes. E então foi assim uma coisa que foi gradualmente soltando-se dentro de mim. E eu nessa altura já estava a começar a perceber que isto podia ser uma cena fixe e que me sentia bem neste mundo. Se bem que na Disco Texas, pronto, tornou-se oficial que... Oficial que não é oficial, porque... Opa, eu não curto muito rotular a minha música. Não curto mesmo. Eu percebo que disco é uma referência, que é um género, mas eu para além disso faço bué da merda, estás a ver? E então, pronto, eu nessa altura comecei-me a sentir confortável a cantar nesse mundo mais eletrónico e disco, mas pá, que não é disco, não é? Tem inspirações e referências a... mas com a Disco Texas, eles também trabalham esse mundo. E eu estava a começar a trabalhar esse mundo e, portanto, isso aconteceu e assumiu-se. Para mim, foi um passo de quer fazer isto e agora quer manter aqui durante um tempo e quer explorar isto, porque isto ainda não foi explorado só naquele EP, naquele primeiro EP que eu fiz com eles. E pronto, e tem sido esse trabalho que tem sido feito, que entretanto também já trabalhei com outros produtores, para o novo álbum e tudo. Cut Slack e o Isaac Case. E pronto, tem sido um mundo de descobertas. Eu agora estou a trabalhar em cenas... que não fogem, não vão chocar o público ou whatever, mas eu gosto de ir explorando agora cenas e novas sonoridades e não quero rotular, eu não sei o que é que quero fazer amanhã. Não, mas em termos de gostos, o que é que tu foste ouvindo ao longo da vida? O que é que eu fui ao longo da vida ouvindo? Eu sempre fui, por acaso, sempre me foi dada muita música, apesar de os meus pais não terem nada a ver com a música. O meu pai tem uma coleção de CDs enorme, que vai desde rock psicadélico a jazz e a soul, e foi esse lado que se calhar me despertou isto, que foi aqueles Frank Sinatras da vida e... Sei lá, eu acho que até o rock psicadélico que eu ouvia do meu pai me influenciou de certa forma aos Led Zeppelin e as coisas. Mas, sei lá, sempre foi-me dada muita música. E depois ao longo do tempo, veio o hip-hop na escola, e depois eu fui descobrindo sonoridades por mim, e coisas mais funky, e coisas mais disco. Desde os Earth, Wind and Fire, James Brown, Kool & The Gangs e essas cenas todas. Sei lá, é isso que me apetece ouvir sempre, estás a ver? Só há um tipo de música que eu não gosto de ouvir, que é ópera, não consigo. De resto, pá, eu ouço tudo, mas o funk, a música groovy, vá, o soul, que vai desde o jazz, pronto, toda esta música groovy é que me, sei lá, isso apetece-me ouvir sempre. A ver. E é isso que se calhar me deixa criativa e é isso que me faz fazer música. E é isso. Tu falaste há um bocado dos quando estavas a falar das tuas, da tua visão em palco em Guimarães, pronto, que é uma visão, que é saltos e essas coisas todas. Tu pareces-me ser uma pessoa um bocadinho... Sei lá, todas as interações que eu tive contigo são sempre coisas muito tímidas. Eu também sou, não é? Coisa. E tu parece que querias uma personagem para o palco, quando estavas a dizer que falavas de uma maneira diferente do que falas normalmente, quando criaste a persona da Chico. Não, repara, eu falo assim, tipo... Sim. Ok, agora estamos aqui numa conversa. Sim. E tal, mas... Com mais pessoas aqui. Sim. E tipo, se tu tivesses... Um dia no meio do meu grupo. Sim. De amigos e não sei o que, ias perceber que eu sou mesmo tipo, what the fuck is going? Eu falo assim normalmente. Mas é óbvio que isso em palco. Não, em inglês mesmo. Ok. Mesmo com os teus amigos? Sim. Ok. Sim. Não é estranho, não é? Sim, não é estranho. Julgar. Por isso, é assim, em palco tudo, em palco, claro, e tudo o que envolve a The Chick, de certa forma, intensifica-se, mas não é muito diferente de mim. Agora, existe uma violência em palco, clara e óbvia, mas que faz parte, e não é, sei lá, eu só tive um concerto que foi mesmo horrível, e existem filmagens disso, que foi o meu primeiro concerto, entre aspas, foi no Minimercado e fui cantar 3 músicas. Com, naquela com cabine. Sim, com os refill. Okay. Com os refill na cabine e eu. Duas pessoas mais tu na cabine? Pá, que ele já teve tipo 20 pessoas. Okay. Quando era Bandidos, Manaia, os Double Damage e não sei o que da vida, aquilo estavam 20 pessoas ali dentro. Por isso nem é para ir. Mas pronto. Foi estranho. Mas era especialmente porque era particularmente pequeno. Era pequeno. Era cabine, espaço para uma pessoa em bom, não é? Mas foi bué da estranho porque, sei lá, para já foi a minha primeira interação direta com o público, a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e com uma certeza que eu não tenho agora. Então foi, pá, eu estava quieta, com o microfone, com o olhar para as pessoas com uma cara de pânico e a cantar "You want to have my booty, you want to..." É assustador. Mas pronto, foi o único concerto que aconteceu assim. A partir daí, pá, não sei, eu não... Isto de criar esta cena em palco e a imagem que tenho criado e tudo isto é uma coisa bem natural. Foram coisas que foram... necessidades que foram surgindo e coisas que se foram criando. Porque... sei lá, é também faz parte um bocado da música, não é? Tipo, se eu fosse cantar o que eu canto, ali quieta, tripé e sentada... com alguém a tocar viola ao meu lado, quer dizer, não dava, né? Acho que é uma música que só por si também traz estes sentimentos e estas ações em palco. Por isso é uma cena boa e natural. Yeah, era isto. Perceber mais ou menos de onde é que vinha. Porque é uma cena que... Porque imagina, eu comecei sozinha. Sim. Aliás, comecei com os refill, inicialmente. Depois os refill acabaram, eu comecei a trabalhar com outros produtores e o live da Chica era eu a meter música e a cantar. Ok. Foi isto durante, o quê? Uns 2 anos. Depois é que senti a necessidade de trazer um DJ. Veio um DJ. Depois tive a sorte de encontrar os boys, de fazer um videoclipe com os boys e que eu adorei-os tanto que convidei-os para fazerem parte do live. Depois conheci uma banda, um ensemble de gajos que estavam a tocar na rua quando eu estava de férias. Quando eu estava de férias, não, eu acho que tinha ido lá dar um gig qualquer em Portimão, ou Faro, ou Cacete, no Algarve. Estavam uns gajos a tocar na rua que eu fiquei maluca e disse, pá, tenho um projeto de música e quero trabalhar com vocês. Foi assim que eu conheci os Bizus. Fizemos uns vídeos primeiro em que os pus a tocar o Cocktail e mais outra malha qualquer. Fizemos isso e eu percebi, não, três de vós, porque eles eram tipo, eles são tipo 17, uma cena assim. Peguei em 3 deles e disse, bora fazer isto. E portanto tem sido uma cena bué natural. E é por isso que eu não consigo explicar muito bem como é que isto se procede, ou como é que... Foi uma cena que foi acontecendo, sem pressões. Yeah. Então ao vivo és tu, o Mike na... DJ, sim. Da Serinos e a secção de Sopros. E alguns concertos tenho o Cut Slack também a tocar guitarra e baixo, que é o que vai acontecer no live agora. Assim em palcos grandes e que onde haja espaço para tipo 8 pessoas estarem em palco, convidamos mais. O meu sonho é ter tipo uma banda de funk a sério, mas é impossível. É impossível. Mas de onde é que vai essa coisa de começares a falar com os teus amigos em inglês? Isto continuar... Eu não falo com os meus amigos em inglês. Sim, soltas a coisa e é... Tenho boas expressões. Sim. Que... Opa, eu acho que não sou mas a única pessoa... Tu quando estás em cima de um palco falas praticamente só inglês. Já falei mais. Já também, falei também mais. Também tenho notado disso das últimas vezes que te vi, das primeiras para as últimas, sim. Já mas... falei mais. E depois tem boa a ver também com... Como é que eu estou nessa noite? Sim. Porquê? Por tudo. Por como é que eu estou, tipo. Se estás mal, é mais fácil. Não, falar como inglês? É que eu estou a assumir, como é que essa noite está a ser para mim? Ok. Se estou bem disposta, se estou mal disposta. É normalmente não estou mal disposta. Pronto, mas se estás mal disposta, não é só isso. Não é só isso. É se estou bem disposta, se estou mal disposta, como é que o público está a reagir. Okay. Porque imagina, eu às vezes sou má. às vezes sou um bocado bruta e às vezes posso ser um bocado, não diria arrogante, mas posso ser um bocado violenta a abordar as pessoas, mas isso acontece sobretudo, ou a maior parte das vezes, quando as pessoas não estão a aderir, e isso é uma coisa que me faz confusão. Eu digo, faça um barulho, ninguém faz barulho, pá, eu fico maluca e fico ali, se for preciso, o concerto todo a berrar, a dizer para fazerem barulho, e se não fizerem barulho não continua, pronto, eu tenho esta cena. E depois, quando a cena está a correr bem, o pessoal está a aderir bué e está a ser bué da bom e o pessoal corresponde, sentes que o pessoal está ali a dançar e não sei o quê, normalmente até sou uma gaja tranquila. Mas pronto, às vezes tem lá, sei lá, depende de onde é que tu estás, quando tu consegues perceber mais ou menos que público é que... Para já, quando eu tenho capacidade para analisar a situação, porque às vezes não tenho capacidade para analisar a situação, chego lá, vai, está a andar. Pois há sítios onde se calhar faz mais sentido eu falar um bocadinho mais de português, há sítios que não faz. E há alturas em que eu consigo gerir isso e há alturas em que eu não consigo gerir isso, ou que não estou com paciência para gerir isso. Basicamente é isso. E pronto, e ao longo do tempo eu tenho sentido um bocado... Tenho vindo a ter uma sensibilidade para saber gerir isso. Calculo que quando o público não está a responder, insultá-los em inglês é um bocadinho mais fácil do que em português. Sou bem. Sou bem. Sou bem e é o que sai, na verdade. Pá, é o que sai. Eu, para mim, eu não consigo chegar lá, boa noite, filhas da puta. Né? Isto para mim não é... Eu tenho que pensar mais nisto do que dizer mada de vagas, vai que são... Pronto, e então, yeah, às vezes, não é certo, não há uma fórmula, não há, a cena sai como sai. Ah, porque é que eu falo em inglês? Eu acho que foi de ver muitos filmes, de ouvir muita música, de ter um problema, não é um problema, mas eu ouço muito pouca música portuguesa, não é por mal, mas para mim ouvir música de forma forçada não... Não sei, ou me atrai logo, ou então não sou uma digger de música portuguesa. Não sou, não é por mal, não é ser pretensiosa ou whatever. Tipo, é o que é. E por isso acho que se calhar tudo isso me influenciou. Mas nem que os teus amigos fazem? Eu faço o quê? Nem a música que os teus amigos fazem? Nem a música que os meus amigos fazem? Sim. Como assim? Não ouves muita música em português, não é? Música que não ouves sequer música que os teus amigos fazem? Eu ouço música que os meus amigos fazem. Ah. Sim, mas estou a pensar que amigos é que eu tenho que fazem música em português. Poucos. Michael Knight faz música em português? Não, Michael, mas pronto, está-se bem. Yeah. Está-se bem. Eu curto Michael Knight. Ok. Rap em português é acessível para mim. Ok. Algum. Ok. Mas por que razão? Mas não sei, é porque também temos que perceber aqui uma coisa, é que muita da música que eu ouço é música groovy, e que música groovy em Portugal é cá a ser feita sem ser Orelha Negra, que são instrumental, Caio Estrela Funk Connection, que cantam em inglês, há bocado disseste que só não ouvias ópera. Só não ouço ópera. Mas aí estás a dizer que quase toda a música que eu ouço é groovy? Quase toda a música que eu ouço é groovy. Ouço rock. Também. Mas... prioritariamente em... Opa, não sei, meu. Tipo... Eu não estou a dizer que não ouço. Sim, eu estou a tentar arranjar uma explicação para... Sim. Tentar perceber o porquê que... Mas eu não te perguntei porquê é que tu cantavas em inglês. A parte... Só perguntei como é que a tua interação com o público costuma ser em inglês, é só por aí. Porque sei. Porque é tipo. É assim que eu quero falar com as pessoas. É assim que a minha música é. E é assim que a da Chico é. Canto em inglês. Se calhar vou interagir com as pessoas em inglês. Sim, sim. Isto está a ser interessante para mim também. Não, isto não é um julgamento. Não, eu sei que não é. Eu sei que não é. Estou só a tentar. Como eu também não penso disto muitas vezes. Eu não te consigo dar uma razão objetiva, mas eu acho que passa muito por isso. por muita da influência que eu tenho não ser propriamente portuguesa, logo isso transparece cá para fora. Tu dizias que isso também vinha de ver muitos filmes em inglês, era isso? Pois. Como é que é a tua evolução em termos de pessoa que vê filmes? Evolução de pessoa que vê filmes? Sim, para falarmos da tua evolução como pessoa que ouve música, basicamente vias filmes toda a tua vida, certo? Sim. Que tipo de filmes é que foste vendo ao longo da tua vida? Ai, eu sei lá, meu, fui vendo... Eu acho que, para explicar, eu curto bué a cena policial, 70s, Blaxploitation e coisas desse género. Sim. Curto isso. E isso, maioritariamente, tem a ver com aquilo que eu faço. Mais esses filmes do que propriamente... Com as bandas sonoras... Woody Allen. Quer dizer, até, mas não sei. Mas sei lá, eu fui vendo filmes, eu não sou, tipo, eu curto ver coisas boas, mas não... Não tenho assim, tipo... Vou vendo, meu. Eu curto bem o Tarantino, como é óbvio. O Woody Allen da vida. Maioritariamente essa cena, meu. Depois, de resto, vou vendo cenas. Não tens... Não tens se eu tenho um filme preferido? Não. Não tens mais... Wes Anderson. Também gosto muito. Não tem bandas sonoras propriamente groovy, Wes Anderson. Não tem. Nem nada de groovy. Não, mas não é só pela banda sonora. Sim. O Tarantino, claro, também não é propriamente groovy. Tem, mas tens o Logrin, os Delphonics, tens muitos de coisas nas bandas sonoras dele. Mais os antigos, sim. Mas não é só pelo, não é só pelo, pela banda sonora. Tens um mashup de James Brown com Tupac no Django Unchained. Pois tem. Aí não, mas isso por acaso. Aí, irmão. E o Rick Ross? Também tens isso e também tens o quê? Havia uma música boa da mãe nesse filme. Alicia Keys, um cacete. Esse não é esse filme, tem tipo assim uma música mesmo. Ah, tipo... tem no fim. Assim. Mas não gostas da Alicia Keys? Gosto da Alicia Keys. Gostava da Alicia Keys. Até ela decidir não usar make-up, estou a brincar. Gostava das primeiras. Sim, gostava das primeiras. Agora ela está jovem, não é? Está assim a tornar-se jovem. E já não está muito bom. Tu não estás jovem, coisa... Está a fazer música jovem. Ok. Não é? A última coisa que eu ouvi dela estava jovem. Estava jovem? Eletrónica. Ok. Tipo, sei lá. Eu acho que nós depois também temos uma coisa boa. E daí a razão de nós portugueses falarmos bem inglês e toda a gente nos dizer isso é que nós não temos as cenas dobradas. Sim. E portanto acho que isso também. Me ajudou a mim e ajudou a muitas pessoas, provavelmente, não sei. Mas fez-te interagir com as pessoas em inglês? Opa! Sabes que... eu não sei... Eu tenho uma cena que, se calhar, muitas pessoas... Eu estudei 7 anos, para além de inglês na escola, estudei 7 anos de inglês no Cambridge. Ok. Eu saía das aulas a pensar em inglês. Que foi uma cena que depois me passou. Mal tu sais dali, eu também estudei francês e agora já não sei falar nada de francês e também saí das aulas de francês a falar francês. Não sei, se calhar é uma panca minha de sair, tipo, não sei, de apanhar as merdas e ficar com isso. Não sei, meu, mas eu não sei. Não sei, meu. Estou só a tentar as queiras funchar ainda mais. Um bocadinho. Pois, não sei. Acho que é só uma cena que eu curto e que me sinto bem e que já chegou a um ponto em que é o que é. Porque isto é bué, imagina, não te acontece ir ao norte, tipo um fim de semana, ir ao Porto, um fim de semana e se chegares cá com o sotaque do Porto. Eu sou péssimo em sotaques. Pronto, é que isto acontece-me em todo o lado, meu. Ok. Então já passou o sotaque de Guimarães, mesmo? Mas o Guimarães não bateu muito, por acaso, desta vez. Mas sei lá, eu sei falar madeirense também. Ok. Estás a ver? E agora vamos ter um concerto na Madeira. Aliás, eu dei uma entrevista. Sim. Para a Antena 3 da Madeira. A falar sobre esse festival do nosso Summer Opening. Bem, já estou. Nosso Summer Opening. E eu tenho um grande amigo meu que é madeirense. E que me fez conhecer vários amigos dele madeirenses. E então eu falo madeirense. ao ponto de madeirenses ficarem mesmo tipo na dúvida, mas... Mostra o teu madeirense então. Epá, não sei se... Não, fala. É um bocadinho, é a parega, fala assim mesmo, madeirense, a poncha, e então se calhar eu tenho bué essa cena de... E quando era miúdo era um bocado palhacinha, era tipo, pá, os meus pais a dizer, imita lá, Terezinha. Eu imitava as coisas e se calhar agarro-me, não sei. Não sei. Falaste, vais atuar no live e também no Superbock. No Superbock 3 vezes. Prá, prá, prá. 3 vezes com o Molinex. Na cena do Isto Prince? Se calhar não se devia estar a revelar, mas whatever. Não sei. Com a cena do Prince e com o Michael Knight. E com o Kendrick na... Uh-huh. One Day. Mas... Não é comum, pelo menos artistas, nem artistas que lá nenhum fazerem os dois festivais. Como assim? Fazerem os dois festivais na mesma altura. Quem? Tipo artistas portugueses, pessoas portuguesas. A fazer ah, mas, o quê? Mas tu não vais com o teu mas nome. Mas eu não vou com o meu nome. Pois. É achas que eu ia ao Superbock e ia... Pois. Eu estou-me a tentar no Superbock ano passado. Não. Eu só tive no Superbock ano passado. Eu do Prince, o Luís falou-me um bocadinho disso, o Luís, o próprio Molinex. Uhum. O que é que aquilo vai ser? Estás a falar do quê? Do Prince? O que é que eu acho que eu também ainda não sei o que é que aquilo vai ser. Vocês fizeram aquela versão com aquelas maquinetas da... Da Chipmanda? Sim. Os Pockets, yeah. Sim. Por acaso isso foi bué da estranho, meu. Porquê? Porque nós fizemos isso tipo 3 meses antes de eu morrer. 3? Nem se calhar nem foram 3, ao menos. Sim. Pá, aí 2 meses antes de eu falecer. Sim, pois foi. Foi bué da estranho. O que é que vai ser isso? Isso vai ser, pronto, vai ser um tributo ao Prince, com uma banda do Caraças que é a Pimenta Caseira. E, sei lá, vamos cantar. Eu ainda não sei o que é que vou cantar. Ainda não ensaiámos para isso, nada. Mas vai ser bom. Vai ser o meu segundo tributo ao Prince. Qual foi o primeiro? Foi no Music Box, organizado pelo Fred Ferreira. Sim. Ah, isso já foi há um... Isso foi há bué. Muito antes dele ter morrido. É. Yeah. Isso foi para aí em 2013 ou 14. Opa, e vai ser fixe. Não, não faço ideia o que é que... Não sei mesmo. Não. Mas é alguém que era especial no Prince? Opa, era. Não era tipo... Não chorei, nem nada do género. Não que eu alguma vez, sei lá, é pá, bateu-me um bocado. Tipo, tirando isso, cenas que me bateram, é pá, a Amy bateu-me bué. Porque era normal, tipo, eu fui. A Amy, se calhar, é uma das pessoas responsáveis por eu fazer música. E tinha a idade que tens agora, quando foi? E tinha a idade que eu tinha. Eu estou nos 27. Hã? É um bom ano para se morrer. Estou a brincar. Mas podes morrer aos 33, como Jesus Cristo. E o Michael Jackson. Foram assim, tirando o Prince, pessoas que me... Pá, o David Bowie, estão a cagar. Yeah. Mas pronto, mas sim, foi... Pá, foi como não, né? Tipo, o Prince é daqueles artistas, dos poucos artistas que tipo, me foram mostrados quando eu era miúda, que de certa forma se inserem. E que ainda estavam na tua vida? E que ainda estavam na minha vida? Não mais nenhum? O quê? Quem... Desde pequena até agora. O quê? Artistas que fiquem, tipo. E que estejam vivos ainda? Não, e que continuem na tua vida, tipo. Opa, boés, meu. Sei lá, o James Brown, também não me conheci há tanto tempo, quer dizer, foi um bocado. Sim. Mas pá, boés, não esquece. Sim. O meu problema é esse, é que grandes influências minhas já estão mortas. E ainda está para vir a que está viva e que me vai marcar para o resto da minha vida. Apesar de eu agora conseguir, tipo... gostar a sério de algumas coisas que são feitas agora. Antes não conseguias, tipo, porquê? Há uns 5 anos eu não tinha. Porquê? Que me perguntavam, o que é que tu gostas de música atual? Tipo o quê? Tipo Kendrick? Tipo... Há coisas fixas agora, sei lá, o Chromeo, mas isso já existe há algum tempo. Anderson Paak e Catranadas e essas coisas jovens de agora. São coisas bué da boas e coisas que eu consigo ouvir álbuns inteiros. Estes jovens? Coisas atuais. Como a Alicia Keys, okay. Atuais, sim. Atuais. Não, porque a Alicia Keys, o jovem, tem outro. Tem outro. Por isso, está bom, está bom. Agora está fixe. Está fixe. Há música a acontecer. Bom. Mas há 5 anos não havia ou não sentias que havia? Não sentia que houvesse, não. O que é que tu ouvias há 5 anos, então? Essas coisas todas de que falámos até agora. Antigas. Pá. Eu depois tenho este problema. Eu tenho... Imagina, mudar o meu MP3. Sim. Eu ainda tenho um MP3. Pá, não, na verdade é tipo um iPod. Daqueles shuffle. Sim. Tipo, sei lá, 80% da música que eu tenho ali são cenas tipo old school. E cenas que eu não consigo tirar de lá. Porque eu sei que me vai sempre apetecer ouvir aquilo, estás a ver? Isso é o quê, por exemplo? Em termos de álbuns ou assim? O que é que é? Em termos de? Álbuns ou assim? Não, nem álbuns, são músicas soltas. Okay. Não tenho, não tenho álbuns aqui, não tenho álbuns. Giga, meu. Ok. Sou uma pessoa de álbuns. Sou. Okay. Dos que merecem, pois há uns que não merecem. Quais é que são os que merecem e os que não merecem? Ei, de antigo ou novo? Do que tu quiseres, na minha vida. Olha, grande álbum, meu, tipo, o Catranada, o último álbum do gajo, está tipo incrível. Eu consigo ouvir aquilo, já ouvi aquilo do início ao fim, tipo, bué de vezes. Sei lá. Epá, e tudo o que é tipo das minhas referências, eu também acho que consigo ouvir quase tudo de álbuns. Mas. Qual é que era a pergunta? Desculpa, eu frito um bué. Quais é que são os álbuns que merecem e quais é que não merecem? Ah, o que é que eu já disse? Dizes que é treinado. Ok. Opa, e antigo quase tudo, meu, não sei. O que é quase tudo? É tipo tudo. Toda a música que foi feita antes. Estou-me a tentar lembrar de uma coisa que eu não... Toda a música que foi feita antes, há uns anos, é antiga. Quando tu dizes antiga é quase tudo. Pá, antiga é quase tudo para mim. Yeah. Sei lá. Roy Ayers. Okay. Consigo ouvir os álbuns todos de uma ponta à outra. Opa, tipo tudo, meu, todas as vezes tudo. Dos que eu já falei, tipo, eu sou mesmo mega fã da Earth, Wind and Fire. Ok. Sei lá, estava-me a tentar lembrar assim de um álbum tipo mesmo top. E o que é que são os álbuns que não merecem? O que é que são os álbuns que não merecem? Aí, meu, isso é boa da mão. Isso é boa da mão? Não precisas, não precisam de ser teus contemporâneos. Podes dizer mal de pessoas que já morreram. É mais fácil. E que nunca se sentirão ofendidas. Sei lá. Alguns. Deixa-me pensar. Posso responder no fim? Vou demorar bastante. Podes responder no fim. Pronto. Sim. Next. Estava a pensar numa coisa que tu disseste há bocado. Tu disseste que já tinhas a cena de falar à black americana. Uhum. Isso foi um bocadinho estranho. Porquê? Parece um bocado tipo... Como é que eu ia dizer isto? Parece um bocado ligeiramente ofensivo. Ofensivo? Não? Sim. Porquê? No termo de fetichizar a maneira como certas pessoas falam. Não, nada, assim. Nada, não. Queria, opa, queria perceber cena... o que querias dizer com isso, é sobre isso. Foi isso que começou na altura. É a cena do bairro, meu. Aquela cena tipo Black Mama from the Hood. Sim. E não, com aquele sotaque que uma branca em Brooklyn não fala da mesma forma que uma... Okay. Há umas que sim, não é? Ok, sim. As Nine-Nines. Mas pronto, percebemos, e para mim, epá, eu sinto-me uma pessoa mais à vontade para falar sobre isso. Sim. E acho que é perceptível, tipo, e nada, sei lá, meu, já? Yeah? Eu chamo blacks blacks, tipo, eu tenho amigos blacks e eu chamo aos meus blacks pretos. Ok, e, isso, isso é uma questão da coisa pessoal. De, é óbvio que eu não vou me chegar a um gajo na rua que não conheço lado nenhum. Eu não estava a acusar de nada, estava só a tentar perceber o que é que isso queria dizer. Isso não é. Isso não é uma não, pode desculpa, não parecer, eu tenho pode amigos, não parecer, não é, pode não parecer. Aliás, o nome deste podcast é gozar com isso. É gozar com essa ideia. De quê? Eu até tenho amigos que são. Ok. É gozar com essa ideia. De, mas eu até tenho amigos que são. Pronto, podes ter, mas não é a melhor desculpa que podias dar. Não, não é, mas tipo, okay. Só para te perceber, para te fazer. Claro que sim. E não, não eu é te, ofensivo, né, em palco, quando as pessoas olham para ti, não são só pessoas brancas que estão ali em cima. Uhum. Ok. Não, não, há pessoas que pensam que eu sou preta. Ok. Yeah. Sim, mas. Eu percebi, tranquilo. Estava. Pode não parecer bonito, pode não parecer bonito, mas eu acho que foi tipo, foi objetivo, foi tipo, né? Okay. Quando tu pensas numa black preta americana do bairro a falar, é tipo, só a black preta do bairro americana que fala assim. Alguma vez tiveste contacto com alguma pessoa assim? Adoro, sim, lá. E não, e o que é que achou dessa tua... E o que é que? Falaste dessa tua vontade não. De falar assim? Não, porque não sentia uma confiança para o fazer. Mas falei também com ela assim. Ok. Oh my God! E ela? So we normal. Ok. Foi fixe. Opa, porque sei lá, tipo, tu, eu não sei, eu acho que tem muito a ver também com a forma como tu falas com as pessoas, não é? Ok. Acho que as pessoas percebem que do meu lado não há uma intenção de ser ofensiva ou de, sei lá, é um gosto, tipo, eu estava maluca quando fui a Nova Iorque, eu estava maluca tipo só de ouvir as pessoas a falarem e tipo eu quando ficava... Quando é que foi a Nova Iorque? Foi há 2 anos, okay. Vai fazer 2 anos. Mas foste atuar? Não. Também fui atuar, mas arranjei a seguir lá, mas fui sozinha, fui de férias com o meu namorado. E estava a tentar arranjar um gig de cá, já desde que tinha a viagem planeada, e quando estava lá, disseram para eu aparecer no sítio X, blá, blá, que tinha-se arranjado tipo um barzinho para eu ir lá, não sei o que, e fui. Pá, estavam tipo 20 pessoas, mas foi fixe, e o pessoal ficou bem maluco. E sei lá, ficou bem, acho que tinha, tipo, e eu fui com a mesma cena de what up, motherfuckers, e não sei o que, tipo, e o pessoal percebe que... Pronto, não é ofensivo, não é? Tipo, é um statement. E todas as pessoas que estão nessa condição falam assim. Nessa condição? Que são pessoas negras de Brooklyn, mulheres. Nem todas não, falam nem assim. Todas falam assim, okay. Claro. É claro tipo uma sim. Caricatura, mais ou menos. É, às vezes corresponde à realidade, sim, mas não é só. A maior. Sim. Okay. Do bairro. Sim. Do gueto, pá, todas falam assim, quase, não é? Quase. Quase. Okay. Grande porcentagem. Digo eu. Já te lembraste dos homens? Não. Sei lá, meu. Eu aqui não vou ter nada. Deixa-me, não sei. Isto é um álbum que eu não... Quê? Que eu acho que não... Que não vale tudo. Por acaso, existe um bom exemplo. Nem sequer está aqui, mas de olhar para a Beyoncé lembrei. Vês? A Rihanna. Ok. A Rihanna está com uma cena... que eu estou a curtir agora, que eu nunca curti a Rihanna, nunca curti, pronto, e tal, dançar, quando aparece assim naquela festa que tu não sabes como é que foste lá parar, sim, porém, este último álbum dela, tipo, tem tipo malhas do cacete, meu, mas depois não consigo ouvir aquilo até ao fim. A Beyoncé também é capaz de ser um bom exemplo para isso. Tipo, já. Que tipo de festa é essa em que aparece lá, não sabes como é que... É pá, é aquelas festas que eu vou lá parar e eu não sei como. E depois levas com Rihanna. Please don't stop the music. Isso é mau? É, um bocadinho. Essa música é mau, não é? Pá, não, não é boa, não é? Para mim, para muitas pessoas é. É tão boa para tantas pessoas que depois sentes-te mal não aderir à situação. Mas onde é que são essas? Que tipo de... São discotecas, festas... Quero mais especificidade. Onde é que podes, tu andas? Não, epá, sei lá. Precisas dizer tipo, os sítios. Caixotré. Tipo de festa. Ah, sei okay, lá. Pronto. Tipo, whatever. Ok. Festas em que existe música mais random. Ou menos comercial. Random. Sim. Tens um problema com a Rihanna, então? Não tenho um problema com a Rihanna. Aliás, estou a falar bem da Rihanna. Sim. Estou a dizer que já consigo. Mas com, geralmente, a música dela? Epá, alguma é, não é? É assim, aquela coisa que me custa. Mas... valorizo. Sim. Por ser do agrado de várias pessoas. É bom. Não é? É a Rihanna. Valorizas por ser do agrado de várias pessoas? Valorizo. Tu valorizas uma coisa só para ela ser do agrado de várias pessoas? Eu percebo o valor... Ah, ok. De... da música mais popular pop. Sim. Sim. Valorizo isso. Não é propriamente um estilo que eu ouça muito, mas pá, respect. Tipo. Só porque é popular? Não, porque consegue tipo chegar às pessoas e consegue tipo ser tipo reconhecida e ter tipo. Isso para mim é tipo, pá, parabéns. Mas eu não consigo. Também pode ser má. Estou a dizer que a música para mim não é boa. Sim, mas percebo o valor. Podem não ter valor também. Há coisas que podem não ter valor. Mas eu acho que a Rihanna tem valor. Sim, sim, sim. Não, não, estava só com a correlação entre existe algum valor nesta coisa e chega às pessoas. Entre chegar às pessoas e existir valor real artístico naquilo. Eu, mesmo que a coisa não tenha valor real artístico nenhum, sim, eu consigo dar, consigo dar valor a isso. Era por aí, era perceber se era isso que estavas a tentar dizer. Consigo dar valor a isso. Ok. Além de música e filmes, tu vês televisão? Séries? Não. Coisas do género? Séries vejo, já vi mais. Séries é televisão. Ah, ok. Podes não ver televisão, mas mesmo. Não deixa de ser televisão. Aliás, as pessoas dizem séries de televisão. Pois. Mas eu comecei a ver séries na televisão. Sim. É. Tu também. Acho que toda a gente sim. Queres falar sobre séries? Claro, é, quero perguntar especificamente. Então tu vais ficar chocado já. Sempre, já. Mesmo, sim. Mas eu digo isto com um orgulho e dou valor a isto, nem te digo. Eu sou uma Friends girl. Ok. Sim. Sou mesmo tipo obcecada pelos Friends. And the worst? Ainda hoje, apesar de já não ver há algum tempo. Mas tenho tipo as séries, 10 séries todas, sei tipo, já vi aquilo tantas vezes que agora, não vendo há 2 anos, consigo-te, metes-me um episódio a dar e eu consigo dizer as falas deles. Sim. Tipo este género de geek. Comecei a dizer Friends no quarto. E pronto. Isso para mim é tipo a série. É óbvio que eu percebo que pronto, não é extraordinária, nem muito, sei lá, brilhante, mas de facto é isso, não sei, foi uma série que me marcou bué, que ainda me marca. Depois, sei lá, epá, eu depois já vi algumas coisas, eu vou-te se calhar dizer as boas. Dizes as boas e as más, dizes tudo. Curti os narcos, das últimas cenas, curti bem os narcos. True Detective. Que é a segunda temporada? Não, a segunda temporada não vi. Ok. Mas já ouvi dizer que... Sim. Coisa. Opa, estou a ouvir uma cena boa da má agora, mas que eu tinha que ver. Sim. E estou a acabar agora. Foda-se, meu, foram meses naquela... Que é o... Pá. É o quê? It's Jess. Que é The Girl. New Girl? New Girl, The Girl. Sim. Não, New Girl. Sim. O que é boda má? Epá, não é boda má, mas é tipo... É tipo série de gaja, meu, pronto. E isso é mau? Não é mau, mas pronto, não é... Quer dizer, comparando com o Narcos, é assim um bocado... Porque é um Narcos bocadinho, é sobre homens? É isso? Não, é um bocadinho diferente, não é? Tem assim uma intensidade um bocadinho diferente. Tá. É uma série muito básica. E uma série cómica e uma série dramática. Também. Isso é completamente diferente. Também, mas... Em termos mesmo de complexidade de argumentação, argumento e sei lá, tipo, há séries de comédia um bocadinho. Para mim, os Friends, tipo, para já os Friends, pá, pronto. Os Friends vão ser sempre uma referência. São tipo, foram primórdios de uma coisa de um tipo de série. Sim. Pelo menos para mim. Pronto, opá, tu estás a perceber o que é que eu estou a dizer, não é? É fixe, mas depois aquilo tipo na quinta série eu já estou mesmo tipo, cala-te, Jess. Mas está-se bem, faltam para aí 10 episódios para acabar de ver isso. E tiveste o Prince numa temporada. Hã? E o Prince? Não, não, é na última, é na quarta. Tiveste numa temporada, ah, disse, okay. Na última. Acho que foi na quarta. Pois foi, por acaso fiquei mesmo. Yeah. Ele era fã e mandou uma coisa a dizer, eu quero aparecer. Ah, é sério? Foi assim? Ok. Por acaso isso também teve piada, porque isso aconteceu, tipo, eu vi esse episódio, tipo, poucos dias depois dele ter falecido. Cenas da vida. Sei lá, e... opá, vi... Orange is the New Black e tipo estava a curtir, mas depois cansei. Parecia que estavas a dizer Warren G is the New Black. Sim, depois Orange. Percebi a mãe, mas quando disseste Warren G, ele tem um reality show assim. Já não pode ter, coitadinho. Orange. Warren G, então foda-se. Warren G. Foi no TikTok, não foi? Não foi? Foi Warren G que morreu. Não, o Nate Dogg morreu. Nate Dogg? Não, foi o Warren G que morreu. Não, o Nate Dogg morreu, isso eu tenho certeza absoluta. Calma. Não? Vamos confirmar, não é? Certeza absoluta que o Nate Dogg morreu, isso eu tenho certeza. O Nate Dogg morreu para aí há 5 ou 6 anos. 4, 5, 6 anos. Sim, sim. Calma, preciso confirmar isto neste momento. Ai, não há net com modo avião? Não. Mas podes tirar o modo avião, vamos confirmar. Eu tenho certeza que o Nate Dogg morreu. O Nate Dogg morreu. O Nate Dogg já não está vivo. É o preto. Bom. É assim que tu te referes aos teus amigos. Eles gostam. Warren G. No público. Isto tudo por causa do Orange. Sim. What the fuck? Warren G está vivo, vais ver. Não, período de atividade 92 atualmente. Então foi o. O Nate Dogg morreu. O Nate Dogg é que morreu. Sim. Já agora. Você tem certeza, eu lembro-me que morreu o Nate Dogg. Em 2011. Sim. Eu disse 5 ou 6 anos. Ok, está bem. Quatro, fiz confusão. Cinco, cinco, pronto, seis. Mas sim. Nate Dogg morreu. O Warren G continua vivo. Orange is the New Black. Vai, tipo, isto é um presságio. O Warren G is the New Black. Sim. Opa, fogo. Não sei, já viste agora, tipo, nada. Depois cortas isto, não é? Hã? Isto corta-se. Vou cortar aquela parte em que fomos interrompidos. Então, queria dizer, já viste aquele gif, não, aquela imagem que eu parti-me a rir do Orange is the New Black com o Trump e com o Obama? Sim. Bem, isto só foi já agora, estamos a explorar o Orange. Mas achas que isto era para cortar? Achas que isto era para... Ah, mas isto não... Mas achas que isto, esta parte acho, era para cortar? Acho que sim, não. Porquê? Sei lá, não sei, eu acho que para mim já era tudo para cortar. Tudo que tu disseste até agora é para cortar? Um bocadinho. Não, é na boa. Não, eu deixo ao teu critério. A vida. O que é que queres cortar? Nada, vai. Não, para saber. Para estou a saber. Disse, meu, tipo, não tens, eu tenho problemas de memória. Sério? Yeah. Então como é que decoras é natural. Letras? É natural. Sabes que tudo na Chica é natural. Acabaste-me de piscar o olho. Ok. Não, mas como é verdade. Como quem está a vender, é tipo, mesmo. É. Um arco e tal. E é isto. Orange is the New Black. Ah, oh puto, não sei. Desculpa, já estou a chamar puto. Eu acho que eu sou mais velho que tu. Não sei. Ah, eu já te disse a minha idade. Disseste a minha idade, portanto eu sei que sou mais velho que tu. Disseste a minha idade. É, já disseste a tua idade, portanto eu sei que sou mais velho que tu. Queres o quê? Queres que eu, queres que eu diga séries que eu odeio? Que não odeio. Há bocado tinhas dito só as boas, pode ser também as más. Merdas em imitar Friends, How I Met Your Mother. Sim. Não odeio, mas tipo, what the fuck. Ok. Seinfeld. Ok. É tipo. Ok. Normalmente as pessoas gostam de Friends, gostam de Seinfeld, é estranho, mas eu não gosto. Não consigo. Será que eu tenho assim mais alguma cena? Game of Thrones? Ok. Por que falar em séries, como é que isto não começou com esta merda? Calma. Game of Thrones, eu tenho um problema. Sim. Aliás, eu acho que o resto das pessoas é que têm um problema. Sim. Que eu não tenho. Sim. Que é essa série. Porque não vejo. Sim. Todas as. Todos os meus... Não, eu acho que tenho um amigo meu que não vê. O resto é tipo toda a gente é assim. Eu tentei, não consigo. Primeiro episódio, para mim, viados, cenas a morrerem. Não é? Então, outro dia, esta semana, tive assim umas mini férias e fui para a casa de uns amigos em Montargil. Segunda-feira, Game of Thrones. Tive que papar com aquilo, não é? Tipo, tivemos a ver aquilo, adormeci tipo passado 10 minutos. Depois vieram-me dizer que é um episódio mau. E eu, é sempre mau, queridos. É sempre mau. Portanto, eu sei que não. Eu sei que há um dia que eu vou ver essa porcaria, mas não vai ser agora, porque eu não tenho tempo. Registe só o primeiro? E o primeiro. E nunca mais viste nada? É que eu curto, tipo, a cena nesse registro que eu consigo suportar e é só, e que já me disseram, como é que é possível, se gostas disso, vais gostar. É Senhor dos Anéis. Sim. Já tipo os Hobbits, é a minha mãe, o cacete. De resto, essas merdas medievais e tipo, não sei, não sinto, não é a minha cena. Não. Mas pronto. E irrita-te que toda a gente à tua volta... Epá, já me irritou mais. Já me irritou mais. Irrita-me sobretudo quando é tipo... Como aconteceu hoje, tipo, oh meu Deus, este episódio, tipo, não vou dormir. Deixa-me. Nunca fizeste isso com nenhuma série? Não. Já mandei tipo episódios abaixo como se não houvesse amanhã. Mas tipo, ficar tipo. Olha, por acaso curti um e que eu acho que até cheguei a sonhar com essa porcaria, mas também aquilo era meio creepy. Que era o How to Make a Murderer. É isso? Making a Murderer? Ou Making a Murderer? Sim. Ok. How to Get Away with Murder? Não, é o Making a Murderer. Série documental? Sim. Ok. Essa cena foi por acaso meio amarada. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Vi tudo. Vi tudo. Mas aí não podias ficar acordada para ver os episódios na ansiedade porque são. Porquê? Foram todos postos. Ah, sim. Saíram todos ao mesmo tempo. A maior parte. Sim, ok. Hoje em dia as séries tipo, já saem todas. Tipo o. Só a Netflix. Pois. Ou Hulu algumas, pronto, depende, mas séries de televisão continuam a sair de semana a semana, episódio a episódio. Ridículo, depois aquela cena do as pessoas vêm porque têm medo de ir ao Facebook no dia a seguir, pá. Mas o que aconteceu com o Making a Murderer? Não, curti, e é um tipo, estava a falar de não consigo perceber cenas, o pessoal que não consegue dormir por causa das séries. Esse por acaso, tipo, era um bocado assustador, eu acho que tipo... Eu já não me lembro muito bem, mas acho que houve uma noite que eu sonhei com essa porcaria, já não sei porquê. Deve ter sido aquela gente horrível que aparece na série. Aquela família mesmo. Coisa estranha. Não sei. E é criminoso ser estranho? Epá! Aquilo era bué de problemas. Que, muitos problemas. E pessoas com caras... Com caras de quê? Aquele americano do interior mesmo, que ainda não sei, tipo o pessoal dos anos 20, que é uma coisa que também me assusta muito. Pessoal dos anos tinha 20? Toda ar doente, toda a gente tinha ar doente. Ok, mas não é? Isso não faz as pessoas... Não, estou a comparar pior. Coisas, estou tipo... Okay. Coisas que me assustam um bocadinho. Mas assustas-te só a cara das pessoas? As pessoas não podem ser, só? Não é por serem feias, percebes? É tipo, ultrapassa o ser feio, é tipo, é, tem doença. Isto é horrível de estar a falar, mas... É um bocadinho. Não sei. Ok. É isto. Desculpa, não tenho mais que... Já está bom de séries. Já está bom de séries. E ler, lês? E ler, já li mais. O que é que tu lês? Já li muito mais. Eu curto bem um gajo que é o Haruki Murakami. Sim. E já li uns quantos livros dele. E curto bem a cena bué descritiva e bué mindfuck que ele tem de, sei lá, de analisar as pessoas e de expor tipo a cena de mix dos sonhos com a realidade, tipo, ele faz isso todo em todos os livros, é uma cena bué que eu curto, não sei, de ler, fixe, e curto livros descritivos, basicamente, curto bué policiais e cenas assim também do género. E qual é o que já disseste sobre filmes? Gostas de policiais? Mas sim. Nas séries não foi muita cena. Mais ou menos, atenção, quase. Quais? Então, o True Detective e... Sim, True Detective. Pronto, policiais. Também então, tinha Murder, pronto, está bem. Mas eu curto comédia. Policiais, televisão costuma ser outro tipo. Tipo o quê? Mesmo, costuma ser outro tipo de séries policiais. True Detective é uma série um bocadinho diferente. O Rex. Tipo policiais. Sim, pá, esse modelo, um caso é... Um caso por episódio, etc. Não é uma cena que te diga alguma coisa? Pode não ser, estou só... Epá... mas eu tenho... É que isso não tem nada a ver com policiais ou não. Isso, tem, isso é tipo Anatomia de Grey's e o cacete. Pá, isso é tudo igual. É tudo igual, né? Que era aquele do Dr. House e não sei o que, eu nunca consegui apanhar isso, porque aquilo é tipo os episódios. Mas a Anatomia de Grey é mais. Sempre. É mais telenovela, não é? Também é, depois tem-se um bocado a cena, mas não me atrai muito, sim. Não. Curto tipo uma história. Ok. Mas voltando, tu gostas de policiais livres? Opa! Sei lá, eu já li, eu depois esqueço-me, eu tipo, a maior parte dos livros que eu já li, eu já me esqueci deles, confesso-te, e muito menos lembrar-me do nome das obras, mas não me vou lembrar, esqueço, não vou lembrar. Esquece a série que eu esqueci. Sim. Mas deixaste ler? Dizes que... Não é, não deixei de ler, tipo, há bué livros que facilmente perco o interesse, tipo, começo a ler, mas qual depois foi é, tipo... Qual foi o último em que isso aconteceu? Aí, o último que isso aconteceu foi um que eu comprei, que era, tipo, terrível, eu nem pensava que era fixe, mas que era a abelha, não sei o quê. Eu não me lembro do nome, não me lembro. Não era sobre o quê? Não, era sobre os refugiados, era tipo sobre os refugiados da... Era uma refugiada, pá, tipo, nem cheguei a apanhar bem até ao fim, que basicamente era uma refugiada que ficou num campo de concentração, entre aspas, durante bué de tempo, mas que ela era tipo, era da Nigéria, uma cena assim. E que ela teve bué de tempo, tipo, em que as outras prisioneiras estavam todas, tipo, a cagarem-se, ela conseguiu bué aprender, tipo, a falar inglês como deve ser, não sei o quê, tentar ser uma lady. Então houve uma altura em que conseguiu safar-se lá. Tentar ser uma lady? Estás a insinuar que antes não era? Isto é o que diz o livro. Ok. Atenção. Nesse tipo de linguagem mesmo, que ela queria ser... Sim, okay, é assumido. Okay. E ela sai de lá, consegue falar bué da bem, opá, e depois perdi-me, tipo, e depois vai para uma casa de uma senhora que ela conhecia, opá, merda, não sei. Mas é uma história verídica? Não. Ok. Tentei, mas depois não deu mais. E depois, sei lá, não sei. Não me tenho captado muito. Tenho visto, Leda, tenho perdido o meu tempo todo com a Jess, ou cacete. Pois é isso, meu. Não dá para tudo. Mas no verão eu vou aí ler qualquer coisa. É. Estás a dizer que a tua cena é mais comédia nas séries? Eu curto mais. Mas mesmo assim continuas a achar que só Friends é que... Epá. Não dá, meu. É tipo, é demais. Okay. É demais. Eu não acho que só Friends, sei lá, o que é que houve bom assim, tipo, de séries de comédia que me tenha, não sei, diz-me lá assim cenas de comédia, eu diria 500 mil, mas... Diz-me assim só uma ou duas, que eu se calhar vi e fritei-me. Não sei, sei lá. O Office americano, o Parks and Recreation, Community, pois. Brooklyn Nine-Nine. Community, ainda tentei, Brooklyn, ai, é muito cansativo. É muito cansativo. Ai, ué. E depois também é sempre a mesma cena, né? Ali no escritório, não sei o quê. Sim. E depois eu acho que tenho um problema, que é que eu depois cago. Sim. Ok. E portanto acho que não houve assim. É que todas essas que tu me disseste eu já tentei, mas não, depois não sei, perco-me um bocado. Ok. Então, além do Alive e do Superbock, não concertos teus, mas atuando tu lá, o que é que tens mais? Não só meus? Não. Estava a explicar que no Superbock, fazendo a ressalva, que não és tu como pessoa. Ora bem, no Alive diz que também vou cantar uma música com o Estrela da Shine, o dia antes. Depois tenho o Festival da Madeira, tenho... Vendes o teu peixe, para finalizarmos contigo a vender o teu peixe. Então é assim, pode ser em madeirense, estou a brincar. Pode ser em madeirense, pode ser como tu quiseres. Ora bem, então temos o... Não, temos o Alive, temos o Superbock com essas participações todas. Depois temos o quê? Isto é o quê? Temos a Madeira. Temos Vou a Faro, com a Chica, e vou a Portimão com ter assim uma noite discotexas com o Molinex e com o Shinobi. Uma noite de discotexas... Vai ser, eu ainda não sei também, okay. Estamos a decidir o que é que vamos fazer. A discotexas band acabou? Não. Oh, não. Acabou, mas vai voltar. Ok. Vai voltar mesmo em grande. Pronto, então temos essa cena que vai ser tipo, sei lá, eles a passar som e eu a cantar umas malhas para aí. Sim. Temos os Bons Sons. Sim. Em agosto. O Festins em agosto. Sim, em Alcaís. Em Alcaís. Temos aí uma cena do Lux que eu acho que isto ainda não está a bombar, mas também não estou a dizer com whatever. Se calhar tens uma coisa de Lux. E depois temos Espanha e França em outubro. Aí acho que as pessoas não vão ouvir isto, portanto. Não. Pronto. Não é na boa. Ok. Obrigado, Teresa. Thank you.